Tudo muito bom dia de Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu. Papá Romeu, Alfa Juliette Romeu, contato a decolagem, se mantém nível de voo 090 via saída Conde. Alfa Juliette Romeu. Ali mantém Los Angeles. Ali mantém, agora lá me Livre decolagem, 1-0, vento 0, 3-0, grau 0-5-9. Livre decolagem da 1-0, vento. Azul 2783, após desvio, autorizado voar direto para a Vitória da Conquista. Após desvio, voa Conquista 2783. Alfa Juliette Romeu, autorizado voar direto Conde. Direto Conde, Alfa Juliette Romeu. Nono 963, decolado 54, chama controle em 199, decimal 35, bom voo. 935, 35, bom dia. Controle Salvador, bom dia, gol 1963. 1963, contato a decolagem, submanter nível de voo 360, via saída da EL. 360, saída da EL. 2783, vai realizar um pequeno desvio à direita. Está voando direto com você. Entendi. Puxa, com ataque, por noite mesmo. Será ataque, por noite mesmo. Salve Salvador, boa noite, 65, estamos para o táxi. Autonomia de 340, tendo aqui as cabinas. 340 cabinas, não copia o PUB, autorizado táxi via Índia, ponte parada 1012895, que nem igual 10 no 3, boa noite, 65. Sempre utilizado o táxi, parte Índia, para a pistão 0, PUB de 165, 175. Sim, estimado. 2783, chame Recife, 1228, decimal 8. Azul 2783, Recife 288, boa. Decolado 06, chama controle 1935, bom. 935, pode ir a 1086. Bom, de guerra, não vou. Céu 9 Vitor, nível 300 para Monabi, Maniac. Decola a pista no 7, curva direita, saída Arbó, após girada. Controle 1-9-35, aciona 5521. Autorizado, acionamento, confirma a PV autonomia. Sente, pro táxi 2295, Serra, nome e vida. Eu 250, copiado, Gol 1865. É o nome do Vitor, impressionar, reforçar aqui. Salvador, bom dia. Alça Cargo 6570, informação Índia. Alça Cargo 6570, bom dia, Recife. 350, VP Zulu no 7, decola Bruno 0, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju. Controle 1-9, decimal 35, aciona 5535. Alça Cargo 6570, autorizado Recife no 350 pela Upper Zulu 17. Decola da 1-0 com curva esquerda na Puca, transição Aracaju, acionando 5535, controle 1935 ou 6570. Porta, puxa, abre 7570. 6570. Tá, No 865 foi autorizado voando a prova de ofício. Zero meia para cinco. Alô, Salvador, bom dia, azul 4235. Farondina, 506, acionado. Tente lhe pressionar, reposta para decolagem, decola diretamente do pátio, taxi dentro de som hoje. Da Fuca 300 do Caju, acabou de chegar um aqui, copia. Então, CEPAP, 4234. Azul 234, Recife 370, autorizado, e Tesouro no SESC. Cops no 0, curva esquerda, sai da Fuca, transição Caju. Controle 119, decimal 35, acena 5556. 4234, autorizado Recife 370, rota do Banco, Tesouro no SESC. Decola da 1-0, com curva esquerda, Fuca, Caju, 5556, transponder, controle 1935, Azul 4234. Reporta, puxa, Azul. Solo Salvador, apta 6570 no box 7 para o pushback e acionamento. Autorizado, puxa, porta pronto, táxi, apta 6570. 6570. Salvador, passarei 2223 para a conquista, bom dia. Três, vitória da conquista, 180 autorizado, decola a pista no zero, curva direita, saída arbor, elephant, op 9, após direto. Controle 1 no 9, decimal 35, acena 5541. 180 conquista autorizado, da direita, corre a op 9, DCP 0935541. Arbor, elephant, op 9, após direto. Porta, puxa, passarei 223. Passará. Vitor Livre Decolagem no 7, vento 030 graus Base 106, decolado em intercessão, olha em mantenha no centro. Autorizado já da presente, pode instalar a chamada para acontecer. Negativo nenhum, tráfego reportado. A presente autorizado, decolado no 7020 graus, 05 nós. Positivo, vai alinhar e decola na pista então, ou 06. 506. Serra não vai ver vista decolado aos 18, chama controle 199, decimal 35, bom voo. Avião 06, confirma o que eu vejo? 02, mané. Quanto solo, 06? 06, de fora do solo aos 18, comprou do litoral sul, chama o controle 19935, bom voo. Chama o controle 19935, até a volta, obrigado. Rios, 98. Rio de Serra, 98, decolou, Serra Bosta. Rio de Serra, 90, Vito, contato na decolagem, troca o seu código para 5521, autorizado subida nível de voo 300, via saída árvore. 5521, é 5521. 5521. FT California 10 right turn, dial departure. Left flyhead leader, then Motiva position. Departure control 119 decimal 35, squawk 5546, go 1759. Clear to Guarulhos, flight level 360, approach 110 after that top attempt. After takeoff, turn right, dial, Leba, Motiva. Climb for level 360, 11935, control 5546, squawk 1759. Front push. Very fast. Salvador, Apta Cargo 6570 para um táxi, dois a bordo, alternando Natal, 2:20 de autonomia. Autorizado táxi em Índia, ponte operador no 02895, Kenegão no 013, Apta Cargo 6570. Apta 6570, 1013, segue via Índia para o ponto de espera da 101895. Seguiu o avião 01. Gente, destino Posto VA, Livre Nacional, reporta pro táxi, decola diretamente do pátio da interseção. Pronto para decolagem? Guardião 01, pronto para decolagem? Sente autorizado, está presente, o vento é 040 graus 04, nós altímetro 1003, reporta quando fora do solo. Confio no seu V. Confio no seu V. Guardião 01. Torre Salvador, ápice 6570, ponto de espera da 10. Ápice 6570, livre, alinhar e decolagem com 10, vento 030 graus, 04 graus. Ápice 6570, alinha e decola da 10. Descer na 92, acessar desvios à direita da rota que deve estar formando atrás. Cine Pro, Serra November Vitor. November Vitor com Cine Pro, os desvios. Vamos bater a Pro 210 durante 10 milhas após retornar para a nossa Pro normal. Sente, copiado. Puxa, acionamento passaria do 2223. Passarei 2223, autorizado, puxa, volta no táxi. Autorizado, chamar lá. O 01 não, fora do solo. Já 01 não, fora do solo, 25. Comprou do litoral sul, chama o controle em 119.35, bom voo. Pro do litoral. 119.35, controle, grato, até o retorno. Ápice 6570, decolado 25, chama controle 119.35, bom voo. 6570, bom dia. Gente, como que esse é pro 060, pro ideal para Conde, seria agora 027. Rosilete, o meu serviço será terminado, agora é um minuto por através de Conde, informe da sua Pro para o controle da Caju, chame o mesmo em 120.3, bom voo. A speed! Salvador, muito bom dia, o Guardião 01. Guardião 01, mantém sobre regras de voo visual, continua a localidade de pouso? Condições visuais, intenciona grupo de Zulu em Ituberá. Gente, reporte passando através do farol da barra, confirma ser estimada de pouso, Guardião 01. Confirmado através do farol da barra, com tempo estimado de aos 1-1. Confirme 1-4 da próxima? 1-1-0-0, 11 horas de Zulu. Piado 1-1-0-0, 4-1-0-1. Controle ápice 6570, passa de 500 para o 350. 288, na BPB. Cargo 6570, contato com a decolagem, sub manter nível de voo 350, prova de Jamo. Direto Jamo, nível 350, 6570. Carro 6570 autorizado a pro do Romeu Fox 018. Romeu Fox 018 para o 6570, agradece. Mandaram um bom dia, vou 1649, sem reclamação, Juliette. 1649, Porto Seguro, 370 autorizado, está colapistando 0, curva direita, 0 da Real, transmissão de DEV, controle 119, decimal 35, aciona 5560. Saída do pátio 3, eu passaria do 2, 2, 2, 3. 2, 3, que nos dá que tem, de ponte parada no 0, 2, 8, 9, 5, que negar no 0, no 3. 2, 9, 5. Salvador Ground, 1579, 1579, 810 for pushback, ele está. Go 1759, approve pushback and start up, call me ready for taxi. Clear to start, you call taxi 1759. Pronto? Pronto. Líder, colono 0, vento 040 graus, 619, passaria do 2223. Líder, colono 2223. Livre pista no zero, vento 40 graus, 629, 2223. Trava. 4 autorizado, importa para um dos táxis. Livre, espécie de andamento, 2234. Carro 6570, chame centro Recife, 126, decimal 85. Carro 6570, bom dia. Avião 01, não atraso, frequência do controle de estrutura a reportar, mantenha 506, frequência livre para auto-coordenação. Decolou os 32, chama agora o controle, frequência 119, decimal 35, 11935, bom dia. 1935, bora. Salvador, Passarizo 2223, cordial, bom dia. Passarizo 2223, bom dia. Contato radar, submantém nível 180, sem restrições, via água. Afirmativo, solicita nível final 160 e quando possível direto destino Sereta. Afirmativo, será coordenado nível final 160, após 2000 autorizo inicialmente Elefa. Após 2000, Elefa, grato. Conforme passes em board, go WhatsApp 59. Go 1759, approved tag, 22 ABN, gate 06, unit 1013. Paredo 2223, autorizado nível final 160, está presente direto, vitória da conquista. 160, direto conquista, muito agradecido, 2223. Solicito a autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição 09. Alfa X-ray Alfa. Solicito a autorização federal. Afirma o federal 99970, aguarda mais 30 segundos. 30 segundos, aguarda. Pode iniciar o pushback, o federal 99970, está pronto? Afirmou, livre o pushback aguardando cópia, federal 9970. Livre agora a cópia, federal. Sua azul alfa, que foi alfa, aguarda para o início do rebote. Alfa, que foi alfa, aguardando. Para o site azul 4234 com 88 a bordo, 1330 Natal. Sobre o táxi a Índia, ponto espera da 10 torre, 118 decimal 95, do ajuste 1013, azul 4234. Gente, sobre o táxi a Índia, 1893, azul 4234. Go 1759, approve tax, until holding point 1A10 via apron 1, taxi Índia. At the holding point, contact tower 118 decimal 95, 181013. Roger, clear to holding point 7190. India in April 1013. There we call 18095 10. Go 1759. Federal 9970, cópia. Oh, autorizado Teresina, nível de voo 360. Decolagem da 10 com primeira curva à esquerda. Na saída Momo, transição Nenim, Upper Zulu 20. Aciona 5533 no transponder, o controle 119.35. Federal 9970 está autorizando Teresina nível 360 via Bezolu 20. Decola da 10 curva esquerda na saída Momo, transição Nenim. 5533 é o transponder, 1935 a frequência do controle Salvador. Federal 9970. Federal 9970, correto cotejamento, reporta pronto para o táxi. Reporta pronto para o táxi, Federal 9970. Bom dia, pronto para bom dia, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento norte com 059, azul 4234. A linha decola, pista 10, azul 4234. Salvador Tower, good morning, 1759, you're holding point. Runway 10, right for departure. Roger, maintain road structure runway 10, go 1759. Maintain, 1759. Federal 99704, 4 horas e 12, São Luís. Civil táxi via Patium Índia, ponto espera da 10 torre, 118 decimal 95, o ajuste 1014. Boa viagem, federal 9970. Civil táxi Índia, 895, 1014, obrigado. Napino 8101, South Carolina. Saleto 2223, desvio à esquerda. Qual proa que vai manter e por quantas milhas ou passaria de 2223? Aproximadamente proa 240 por umas 30 milhas. 2223. Tá pra ingresso, pode ocupar. 2234, Circulos 39, chame controle em 119, decimal 35. 1935, azul, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, azul 4234, decolagem na FUCA. 1234, bom dia, contato radar, subiu, mantém nível 370 após 2000 FUCA. Sobe a 370 após 2000 FUCA, azul 4234. 1759, clear to take off runway 10 for 1950. Lima, tem a carteira 09. Do 4234, vou ir Romeu Fox 08. Romeu Fox 08, azul 4234, obrigado. Salvador, pode controle de morning 1759, passing 2000. Boas, 1759, good morning. Radio contact, climbing and maintain for level 360 and fly direct to leader. You fly to leader, climb fly level 360, go 1759. Departure, go 1759, maintaining heading 230 or 10 miles more due to weather. Roger, heading 230 for 10 miles, go 1759. Thank you. Controle Salvador, muito bom dia, 09970. 09970, bom dia, contato radar, subiu, mantém nível 360 via mão. 360, vamos, pode voar. Menin, Sideral. Autorizo o código, após 2000. Código, Sideral 9970, obrigado. gostaria do 2223 retornar na proa de conquista. Tenente Passaredo. O 76, informo que a sua, seu rádio está com bastante chiado. Como recebe o controle? 76, mantém nível 190 na escuta permanente do controle, contato radar 57002. Do 4234, chame Centro Recife 126-85. Recife 126-85, azul 4234. Papá Alfa Charlie Hotel Oscar. Baixo Sideral voando agora. Salvador, é o Delta Alpha, chamamos vocês aí, mas vocês não responderam. A decolagem foi 23, 24, 29, estimando conquista aos 30, com 3.200 quilos. Fim para o controle, aeronave. Oslo, Papa Romeo Lima, prossiga. Sou Papa Romeo Lima, apenas confirmando, apresentou o plano de voo junto à Sola IF. Gente, para Butuípe, o triplo Papa Romeo Lima, decolado de Serra Luís e Delta Lima, mantenha 510 na escuta permanente do controle. Faça um check em seu transponder acionado 0135, ainda não receba no radar. Decimal 85. 285, obrigado. Dedo 2223, controle. Escuta. Time centro Recife 128, decimal 8, caso negativo 126, decimal 0, passaredo 2223. 288, 260, obrigado. Controle, bom dia, ano 649 da Gol, da El, BDF. Gol no 649, bom dia. Contato radar, se mantém nível 360 da Euleda. 360 autorizado, da Euleda, ou no 649. Triplo Papa Romeo Lima tem condições de informar para o controle a quantas milhas afastado de Salvador a localidade Butuípe? Este triplo Papa Romeo Lima, via eleitoral 506, reporte Farol da Barra. O Papa Romeo Lima.